Bem, saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Convidamos os que podem, nesta hora, se colocarem de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. No livro de Tiago. Livro de Tiago, que fica no Novo Testamento. Tiago. Já indo bem para o fim do Novo Testamento, Tiago, Tiago, capítulo 5, todos abriram? Tiago. Tiago, capítulo 5. Nós leremos o versículo de número 7 e também o versículo de número 8. Tiago 5, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, já pela presença, Senhor, tua no nosso meio. Adoramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serodia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Glória a Jesus. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra especial do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Na verdade, o Senhor sabe do nosso dia e muitos aqui já têm estado junto nesta vida, caminhando com o Senhor há muito tempo. Alguns têm vindo nesta última hora, mas a verdade é que todos nós, na nossa caminhada, muitas das vezes, nos sentimos afadigados, cansados pelas lutas diárias, lutas que são lutas desta vida aí fora, mas que também são lutas espirituais, muitas das vezes, onde o homem desanima. Mas o Senhor, Ele quer fortalecer a nossa fé nesta noite com esta palavra, onde Tiago, um servo do Senhor, os irmãos podem se lembrar que Tiago, João e Pedro foram os três que subiram com o Senhor no monte. E ali o Senhor se mostrou em toda a sua glória para eles. E eles puderam contemplar Jesus de uma forma que nenhum outro dos discípulos puderam. Eles viram quando Jesus se transfigurou diante deles e se mostrou como Deus Todo-Poderoso diante deles. Eles tiveram uma experiência maior, por assim dizer, junto ao Senhor. Eles tiveram esta oportunidade de ver que Jesus era Deus. Que Jesus era Deus. A mesma oportunidade, amados, que nós temos também na nossa vida. Porque nós podemos entender que Jesus é Deus pelo Espírito Santo que habita em nosso meio. É o Espírito Santo que testifica a cada um de nós que Jesus é Deus, que Jesus é capaz de nos abençoar, que Jesus é capaz de nos alegrar, que Jesus é totalmente capaz de nos libertar de tudo aquilo que muitas das vezes nos entristece nesta vida. Ele é capaz. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos. Muito mais do que nós pensamos. Mas aqui Tiago fala a respeito de sermos pacientes, porque o Senhor tem falado com a igreja da sua volta, não é verdade? E já se vão os anos, já se vão os dias, mas cada dia nós estamos certos que a volta do Senhor está próxima. Se aproxima velozmente pela palavra, porque tudo tem se cumprido, nós temos visto sinais maravilhosos que têm se cumprido, sinais terríveis na natureza, em tudo que você olha, você vê que há sinais que testificam da vinda de Jesus. Mas nós, igreja do Senhor, nós, servos e servas do Deus vivo, nós temos que esperar com paciência na volta do Senhor. Porque esperamos hoje, mas temos que esperar amanhã. E esperarmos pelos anos. E quem é que produz em nós a paciência para esperar na vinda de Jesus? É o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa habitar na nossa vida, no nosso coração, para que nós possamos aguardar com alegria, com anseio, a vinda do Senhor. Então ele começa a falar aqui a respeito do lavrador. O lavrador é aquele que planta a sua semente e ele espera no fruto da terra. Ele espera no fruto da terra. A semente, ela leva tempo para germinar, para uma plantinha começar a crescer, e o lavrador precisa ainda cuidar dela por muitos dias, muitas das vezes meses, quem sabe anos, mas ele espera o fruto da terra com paciência, com paciência. Aí ele diz assim, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã, que é aquela chuva que vem, mas cessa, esparsa, ela acontece hoje, mas talvez não aconteça amanhã, mas ainda assim ele espera que essa chuva venha sobre a sua semente, mas espera também a chuva serodia, que fala daquela chuva que cai com uma frequência maior. Então, meus amados, a obra do Senhor é assim. O Senhor é o lavrador que plantou a sua boa semente sobre esta terra pelos tempos onde a obra dele foi estabelecida. Então ele esperou com paciência a chuva temporã, né? Nós podemos ler isso na palavra, quando os profetas eram visitados pelo Espírito Santo e eles testificavam da verdade às pessoas. Mas agora o lavrador esperou também a chuva serodia, que fala dessa bênção do derramar do Espírito Santo sobre a igreja nos últimos dias. E é frequente essa chuva porque ela não parou. E ela é derramada sobre a nossa vida. Diariamente, o Senhor tem derramado sobre nós a boa chuva, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, nós não temos desculpas por não vivermos a nossa fé. Não temos, porque hoje nós temos tido as nossas próprias experiências com Jesus. Todos aqueles que vieram aqui neste lugar, que estão aqui neste lugar, tiveram e estão tendo experiências com o Senhor. E é por isso que estamos aqui. Estamos aqui porque todos os dias ouvimos a voz de Jesus e Jesus tem nos ajudado nas nossas lutas. Nas nossas lutas. O Senhor tem abençoado a irmã Sônia, assim como tem abençoado a minha vida. Então, diariamente, o Senhor tem derramado sobre nós a bênção do Espírito Santo. Sede vós também pacientes. Aí ele diz assim, sede vós também pacientes. Ele fala do lavrador, mas aí ele fala a nós aqui nesta noite, pelo Espírito de Deus. Diz assim, sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações. Fortalecei os vossos corações. Porque a vinda do Senhor está próxima. É interessante que nesse capítulo ele começa a falar a respeito de paciência de várias maneiras. E ele cita Jó. E nós sabemos da história de Jó. Da paciência, né? Ali pela tribulação que Jó passou, ele diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Aí ele diz assim: ouvistes qual foi a paciência de Jó? Nós ouvimos qual foi a paciência de Jó. E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Nós ouvimos da paciência de Jó durante toda a sua luta, diante de toda a sua tribulação, momentos angustiosos que nós não desejamos para a nossa vida, mas nós também vimos na palavra o fim que o Senhor deu a tudo aquilo. O Senhor restituiu a Jó todos os seus bens. O Senhor devolveu a Jó toda a glória que ele tinha outrora. Ele era um homem de poder, de posses. O Senhor o restituiu porque ele teve confiança em esperar no Senhor. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Mas Jó, ele teve paciência. E ele fala, o Tiago, ele cita também Elias, dizendo a cada um de nós que Elias, que era um grande homem de Deus, um homem extremamente respeitado pelos judeus até hoje, porque ele foi um grande profeta, então ele diz assim a respeito de Elias: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. As mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Olha só que palavra maravilhosa. O poder do Senhor está sobre a nossa vida. Se nós orarmos, se nós buscarmos o Senhor com fidelidade, tal como Elias, que era homem como nós somos homens, tá? Se nós buscarmos o Senhor, irá abençoar as nossas vidas. Hoje é luta. 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. Houve sequidão. Os homens passaram por necessidade. Mas ele orou outra vez. Então fala aqui da fidelidade do servo. Havia uma palavra de Deus sobre a vida de Elias. E ele orou para que não chovesse, porque Deus queria mostrar alguma coisa ao seu povo. Mas depois ele ora novamente e diz assim: e o céu deu chuva. Quem dá chuva sobre nós é Deus. Quem nos abençoa é Deus. O homem não pode nos abençoar. Mas se nós oramos com fidelidade, se buscamos a Deus com fidelidade, ele derrama chuva sobre nós. E a terra produziu o seu fruto. A terra aqui fala do nosso coração, onde Jesus plantou a sua semente, a palavra de Jesus que está na nossa vida. Então, quando a chuva de Deus desce sobre a terra, que é o nosso coração, e toca na semente que Jesus pôs na nossa vida, se produz o fruto. Aleluia. Se produz o fruto. É a salvação que é produzida, amados, aleluia, na nossa vida. É a vida eterna que é produzida em nós, amados. E isso ninguém pode produzir, aleluia, senão Deus Todo-Poderoso, através da obra de salvação de Jesus e através da bênção do Espírito Santo, que é a bênção que testifica o nosso coração que essas palavras são verdades. Tenhais paciência, esperai no Senhor, fortalecei o vosso coração. Eu queria que os irmãos, quando chegassem em suas casas, lessem, ou num outro tempo da leitura bíblica, lessem em Tiago 5, onde ele começa a falar de como é que nós fortalecemos o nosso coração, né? Ele começa a falar a respeito de oração. Ele diz assim: ora, está alguém contente? Está contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A oração, o louvor, né? Os irmãos, nós estamos aqui à disposição dos irmãos para orarmos com os irmãos como igreja do Senhor. Então, se você está passando por sua luta, por sua angústia, Não se acanhe, amados. Nós estamos aqui para orarmos com você, para buscarmos junto ao Senhor vitória nas suas aflições, nas suas lutas. Amém? É esta a palavra do Senhor, nosso Deus, para a nossa vida. Porque quando Jesus voltar, Ele quer nos encontrar aprovados como obreiros, valentes, valorosos, né? Mulheres, servas, valorosas, crianças que desde cedo têm aprendido a se agradar do Senhor e a louvar o nome do Senhor. Amém? É desta forma que o Senhor, Ele quer nos encontrar. Prepare o seu coração, prepare a sua vida, busque o Senhor, porque Ele está próximo. Amém?